Verão é na praia que ela se amarra, na fecha da lanche, no roled. Amo pala de maquinha bronzeada nesse clima tropical. Se Deus só é mar, e é lá onde tudo acontece. Desce e sobe a potranca na lancha, sobe e desce a potranca no jet. Desce a potranca no... chega pra frente. Desce a potranca no jet. A potranca no jet. Desce a potranca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Desce no jet, desce no jet, desce no jet. Xelong iPhone. Desce no jet. Desce a potranca no jet. Abaixa o valor. Vou mandar um papo reto e eu quero ouvir resposta. Só quero escutar o gritinho das gostosas. Del açúcar, eu não tô ouvindo, vou perguntar mais uma vez. Vai, vai, vai, vai. Vou mandar um papo reto e eu quero ouvir resposta. Só quero escutar o gritinho das gostosas. Alô, Vini, tamo junto. Eu quero saber se você sabe, hein, Renan? Eu quero perguntar pra elas, Renan. Vem comigo, vem comigo. Verão, é na praia que ela se amarra, na fecha da lanche, num rolê de jet. Vamos falar de marquinha bronzeada nesse clima tropical. Com vocês, ó, oh, se Deus só é mar. Desce e sobe a potranca na lancha, sobe e desce a potranca. Davi Cruz, pimenta calabresa. Desce a potranca, é a música do verão, porra. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Desce no jet, desce. Churrasquinho de Vilas. Redon gosta dessa, todos gosta dessa. Abaixa o valor. Chega pra frente, chega pra frente, chega pra frente, chega pra frente, chega pra frente, chega pra frente. Vai, vai, vai, vai. Quando chega o final de semana, eu quero ver as novinhas da lancha. As novinhas da lancha nesse exato momento descendo. Desce, desce, desce na lancha. Desce a potranca da lancha. Desce a potranca da lancha. Desce a potranca da lancha. É a música do verão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. É mantra, é mantra. É mantra na festinha da lancha. É mantra. É o menino. Ele é o açúcar. Encontra na festinha da lancha. Abaixa o valor. Ai. Rafael Gringo tá presente. Oficial Victoria tá presente. Xelong iPhone. Renan do Jet tá presente. E o dono do bordão tá presente. Velho Adonis, pegada foda. Mais uma vez eu quero escutar, eu quero escutar. Vai, vai, vai, vai. Verão, é na praia que ela se amarra, na fecha da lanche, num rolê de jet. Dando pala de marquinha bronzeada nesse clima tropical. Sim, eu sou é mar. E é lá onde tudo acontece. Desce sobe a potranca na lancha, sobe desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Respeita o menino de Léo Açúcar, porra. Desce a potranca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Desce no jet, desce no jet, desce no jet. Potranca no jet. Abaixa o valor. Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho. Eu quero ver as mulheres fazendo o trenzinho, pô. Ei, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho. Isso, faz, faz, faz o trenzinho, faz o trenzinho. Trizinho da escuna. Agora pula, agora pula, agora pula. O Trizinho da escuna. Pula, pula, pula. O Trizinho da escuna. Pula. O Trizinho da escuna. Pula. Ai. Meu pai. Chegou a banda do verão. André Cibiris, o mural de Ibi Coala. Abaixa o valor. Tu mata o coroa da lancha e o novinho do jet. Tu mata o Renan da lancha, tem J10 do jet. Tem a Donis do jet. Tem o jet de Victoria também, porra. Ela agora vai representar todas as mulheres. Eu sou novinho do jet. Desço em cima do jet. Desço em cima do jet. Desço em cima do jet. Me chame de novinho do jet. Pode descer em mim, porra. Desço em cima do jet. Desço em cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Desço no jet. Desço no jet. Desço no jet. Desço no jet. Desço no jet. Respeita o menino. Ai. Ele é o assunto.